parceiro, fica ciente. Aqui canalha não cola nem morde os dentes. Morte de rima em cima, entope os pente. Aqui é 9M.M. Prepara pólvora, estoupe que eu vou trincar com os parceiros. Até o fim, 9mm pros loucos e pros guerreiros do gueto. Só no veneno, Deus me livre que eu tô vendo. Treta, morte, sangue, tira, assalto é o crime que define o tempo. Longe do centro, onde infero, socorro. Salve, salve, beijo, favela, gueto novo. Só choro, sem consolo, ouvindo rap, som de louco. Honestamente, fiz minha cara por vitória, mas não por medalha. Longe das matracas, dos canos, vários calibres. No passado fui soldado e no presente, mais firme que as R15. Até os covardes que não entendem os debates, já que são poucos que me entendem, mas são muitos que me aplaudem e citou. Só na humildade falo sério e não choro, que é pros comédia que só pensa em jogar terra em meus olhos. Sempre ligeira no tempo, entre a doença e o veneno. Analfabeta, ignorante, veja só meu talento. Eu tô no jogo, parceiro, fica ciente. Aqui canalha não cola nem morde os dentes. Morte de rima em cima e top os pente. Aqui é 9M.M. Eu tô no jogo, parceiro, fica ciente. Aqui canalha não cola nem morde os dentes. Morte de rima em cima e top.